Meucds.com. Cheguei em casa sete, encontrei com ela na sala, usando vestido sexy. E o perfume que exala pecado, e o fato de não ter chegado ninguém. Só estava eu e ela e um monte de pensamento obsceno. Meu coração batendo igual tambor. Eu já ouvi falar que o diabo é feio, quem falou errou. Essa moça é o pecado disfarçado de amor. E me ganhou, perfeita na medida certa. A danadinha me provoca do jeito que deixa louco. Hoje a noite vai ser longa, já que todo mundo tá pronta. Vamos nessa, olha nós aí de novo. Eita, na medida certa. A danadinha me provoca do jeito que deixa louco. Hoje a noite vai ser longa, já que todo mundo tá pronta. Vamos nessa, olha nós aí de novo. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Sucesso! Cds.com. Garrafas na mesa, calcinha no chão, tesão tá no teto, João Tex da mão. Me abraça, me beija, me xinga, me agarra. Eu não sou pescador, mas sou especialista em pegar piranha. Ô amigo, tu se revela e mostra que aquela mocinha quieta donzela. Vira atriz de filme, portanto, feita na medida certa. A danadinha me provoca do jeito que deixa louco. Hoje a noite vai ser longa, já que todo mundo apronta. Vamos dessa, olha nós aí de novo. Feita na medida certa. A danadinha me provoca do jeito que deixa louco. Hoje a noite vai ser longa, já que todo mundo apronta. Vamos nessa, olha nós aí de novo. Sucesso! Danadinha me provoca do jeito que deixa louco. Hoje a noite vai ser longa, já que todo mundo tá pronta. Vamos nessa, olha nós aí de novo.